Eu não sei o que se passa nessa tua cabeça. Por fora uma falsa alegria, por dentro a imensa tristeza. A tua mente embaraçada, o coração partido. A boca fala do que a bomba humana está sentindo. Não mude a tua vida destruindo a você. Só tente perceber que tem alguém que guarda teu ser. Faça a vontade daquele somente que quer o teu bem. Não dê ouvidos ao mundo e menos prazeres que nele tem. O inimigo quer trocar a tua vida pela morte. Tome cuidado, amigo, a morte se confunde com a sorte. Você troca o alimento do seu filho por uma cerveja. Um copo colete é uma dose no copo, assim é com certeza. Você troca a esposa fiel por uma donzela imunda, arriscando a própria vida na rua, perdendo a tua postura. Troca um amigo antigo de infância por uma nova amizade. O cara que passa drogas agora vive da malandragem. Você troca o teu pulmão por um trago do cigarro. A sua veia seringa nela já está injetado. Você trabalha a batalha pra receber o teu salário. Mas passe para um bar com os amigos do trabalho. A tua família está em casa esperando aquele belo pão. Mais uma vez a embriaguez, mãe da família se lembra, irmão. Diz que ama a mãe, diz que ama o pai, mas troca eles por álcool, violência e outras coisas mais. Diz que ama o irmão, diz que ama a família. Da boca pra fora é fácil falar, mas não me diga, você só ama aquele que quer a tua destruição. O inimigo te usa, te pisa, te acaba, te deixa na ilusão. E o Criador Jeová não cancela, ele te dá a vida eterna. O Senhor que eu sirvo é vivo, é um Deus que me opera. É um Deus que te opera. Senhor, olha pra mim. Eu não desisto da tua paz, eu sei. Com ela eu sei que posso ir mais além. Senhor, eu quero te abraçar. Senhor, olha pra mim. Sem teu amor eu não sou ninguém. Contigo eu quero ir mais além. Senhor, eu preciso te abraçar. Sozinho, perdido, sem direção. Perdeu amizade, carinho, uma alegria, ninguém te dá atenção. Jesus Cristo chega mais, vem mostrar a tua paz. Se apresenta um amigo, justo e fiel, só ele te leva ao Pai. Lembra da tua infância, um brinquedo que você tinha. Agora tem uma arma, um brinquedo que tira vidas. Imagine teu filho no meio de um bang bang. Jesus Cristo está lá no meio, evitando banho de sangue. Seja criativo e volte a ser uma criança. Troque a tua arma por um brinquedo da tua infância. Ensina o teu filho a andar no caminho de Deus. Quando ele crescer terá o futuro que Deus prometeu. Procure a verdade, a palavra que é da Bíblia. Ela que me sustenta, é meu alimento, é água da vida. Passe uma palavra de conforto a teu irmão. Não deixe ele morrendo neste mundo de ilusão. Mostre que você nasceu foi pra viver. Que a paz está chegando como uma flor que vai crescer. Veja só pra crer, mas em tudo você vê. O papai que está no céu ama muito teu viver. Volte para ele que ele não te abandonou. Jesus Cristo está chamando, venham pra paz do Senhor. Deus me chamou, eu te chamei. Deus me falou, eu te falei. Deus me guiou, eu te guiei. Deus me amou, eu te amei. Deus quer meu bem, quero teu bem. Quero você aqui também. Eu quero acordar, não quero dormir. Um novo lar, vou conseguir. Eu quero amar, pra ser amado. Escute o amor só de Deus, meu chegado. O amor só de Deus, meu chegado. Então, não deixe que os prazeres do mundo acabem com sua vida. Dê valor em você, cicatrizando as feridas. Abra teus olhos pra Deus e vem pegar o que é seu. A vida eterna e pura, Senhor, que Deus te prometeu. Senhor, olha pra mim. Eu não desisto da tua paz, eu sei. Com ela eu sei que posso ir mais além. Senhor, eu quero te abraçar. Senhor, olha pra mim.